câmera, ação. Já foi tudo armado pra invasão. O estilo foi levado na saída do motel. O casal não hesitou na mira da Imbel. No quarto do pânico a família tá em choque, porque a madame não tem coragem como o Judy Foster. É impossível ter silêncio no set de gravação, com a vítima chorando deitada no chão. A Julieta não encontrou dificuldade pra chorar vendo o Romeu baleado na sala de estar. O local da cena tá sendo estudado. O roteiro não é escrito, mas sim desenhado. Nenhum ator estudou em Beverly Hills. O professor foi o conceito do governo do Brasil. Não foi por acidente a morte do caráter. O Cifrão que assuma a responsabilidade por ele ter identidade falsa. Homem fragata com preceito inverso ao do Batman. Sem Alfred criando roupa personalizada, jaqueta esconde as tatuagens no rosto, a bala clava. Luz, câmera, ação. O ser humano é responsável pela produção. Cruz, vela e caixão. Tô onde a paz levou o prêmio de melhor ficção. Luz, câmera, ação. O ser humano é responsável pela produção. Cruz, vela e caixão. Tô onde a paz levou o prêmio de melhor ficção. Take 2, atenção, gravando! Essa parte é complicada, é saída de banco. Impressiona a ousadia do ladrão fugindo a pé. O carro na quadra vizinha confunde o gambé. Na estante o Oscar de maquiagem. O foragido furou o bloqueio sob disfarce. Saturado do suspense do Ministério da Justiça, armou o plano e deu fuga da pena cumprida. Temos um clássico na sessão infantil, que na Praça dos Bandeirantes o país todo viu. Dessa vez quem produziu foi o próprio Estado. O elenco fardado estreia a Batalha dos Ratos. A Fox não disputa a gravidade que horripila. Stephen King não opina nessa obra-prima, nem cogita como a vítima foi mutilada. Sem efeito especial encontrada na mala, a 100k por segundo baixa o vídeo pela webcam. O Duke 13 não tem contato físico, a censura aqui não interrompe o trabalho, porque a menina de 5 já grava filme pornográfico. Luz, câmera, ação. O ser humano é responsável pela produção. Cruz, vela e caixão. Tô onde a paz levou o prêmio de melhor ficção. Luz, câmera, ação. O ser humano é responsável pela produção. Cruz, vela e caixão. Tô onde a paz levou o prêmio de melhor ficção. O exterminador não veio do futuro, ele saiu do barraco pra invadir o seu mundo da cadeia. O produtor vai liberar a verba confiando na equipe articulada na favela. Na ordem de aparição do figurino tem o plástico preto e ML surgindo. Sirene, gritaria, rajada e correria integram a complexa sonoplastia. Horário, cenário, tudo bem planejado. E o comboio do terror chegou atrasado. Sétima arte, investimento no filme de guerra. Recorde na bilheteria, se tiver sangue na tela. O idoso foi a óbito no corredor do hospital. Hemorragia baseada em fato real. Dr. House só salva se obter algum lucro. Temos selo JCI, seis top do mundo. O vilão não confia no dublê. Ele intercepta o carro forte pra sacar o cachê. Só que já perdeu a graça, é sempre o mesmo final. Tão gravando de novo a cena do funeral. Luz, câmera, ação. O ser humano é responsável pela produção. Cruz, vela e caixão. Tô onde a paz levou o prêmio de melhor ficção. Luz, câmera, ação. O ser humano é responsável pela produção. Cruz, vela e caixão. Tô onde a paz levou o prêmio de melhor ficção. Luz, câmera, caixão!